Silvana Dona, 1765. Sente, é o reporte estabilizado. Caramba. Dona 092, desça para 3.000 pés do ajuste na 097. 3.000, 1.017 com 092. Zero nove dois, desça para 2.000 pés, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, voo no 092, reporte estabilizado. Localizador, Campo à Vista, 755. Dona 755, chame Torre Salvador, na frequência 98, decimal 95. 295, 755. Oi, Salvador, bom dia, voo no 755, final em LF. Dona 755, bom dia, altímetro na 0, ou na 7. Salvador, operando em condições visuais no mínimo, chuva leve sobre o campo, pista 1 na 0, molhada. É forte quando avistando o campo? Já visual, voo no 755, sente da chuvinha aqui, cai em cima do campo. Sente no 755, pouso autorizado, pista na 0, no 20 graus, ou no 4 nós. Autorizado, pouso no 0, voo no 755. Salvador, ponte 759, ponte espera, não, zero. Número 759, mantenha o ponto de ferro. Essa 092 chame torre na frequência 08.95. Graças já. Bom dia, Gono 092, vai estabilizar. Gono 092, bom dia, altímetro 097. Condições visuais, chuva leve, pista 1 a 0 molhada, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Vai dar, tenho o campo à vista já. Gono 755, solo aos 34, livre à direita. Chame 219, solo. Direito 219. Pouso autorizado, pista no 0, no 20 graus, no 09. Teve pouso, pista no 0, no 092. É, tá pro campo? Confirme. Tá. E qual foi o questionamento? Ah, tá chovendo, sobre o campo, tá? Chuva leve, pista molhada. Obrigado. Lua 759, ele é remontando no zero. Alô, 092, solo aos 37, livre na eco, chame solo 21-19. Eco 219, obrigado, bom dia com o 092. Uno 759 linha decola no 0, 140 graus, 129. Liviniani decolar, dá 0, gol 59 decolar 240, 208, bombom. Torre Voo Azul 2704, ponte zero no zero próprio. Azul 2704, pista no zero, autorizado ali em decolar, vento no 50 graus, 099. 7, ali decola, pista no zero, Azul 2704. Pessoal, voo 1. Nação, voo, sobre a base 360. O 759 está autorizado, valida. Autorizado, valida. Obrigado. 2704, Bravo 242, chame 208, meu voo. Sente, chama Bravo 208, azul 2704, boa. Controle, bom dia, este é o azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar, se mantendo no 350, via saída PUCA. Via PUCA, são 350, 2704, azul. Uno 759, chame o centro Recife, na frequência no 251, alternativa no 22.35. 251-2235, obrigado, bora. Todo. 04, chame Centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. 2545, antena 2685, azul 2704, bom dia. Romeu Vitor Índio, Serra Livre, estacionamento Centro Táxi. Panamá 312, a chegada Bomé de Uno, desça para 2 mil pés, o ajuste 1097. 2017, uma chance de voar ou não, 6312? 312 foi ISAP e desça até o 050. ISAP é o 050, muito obrigado. libera a velocidade em etapa para o 6312 da Oceanero? O 6312 livre. Obrigado. Bom dia, pelo Serra Lima. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, livre acionamento, chame para um táxi. Vou parar o táxi pelo Serra Lima. Então, José Serra, autorizado o ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Também a 3112, vista para 2000 pés, cancelada a restrição de altitude em TAP, reposta estabilizada no localizador. 2000, cancela em TAP, reposta o log. Salvador, por gentileza, a pista continua molhada? Tem mal utilizado o táxi, reporte na Taxi Papá. Reportará na Taxi Papá, pelo Serra Lima. É 392, pista úmida. Úmida, obrigado. Vitorinho da Serra, autorizado decolar, pistão no 7, ventou no 30 graus, 109. que o Serra Lima poderia ingressar na pista? Afirmo que o Serra Lima autorizado ingresso, pistão na 7, reporte alinhada, pronto. Retém de Serra, decolada 1 a 0, chama controle 1 a 2 a 0, decimal 8. 2 a 08, eu sei que está em GTA. Doutor Salvador, bom dia, é o Papa Romeu Victor em Serra. Papa Romeu Victor em Serra, contato radar, subo nível 260, direto Árbor. Direto Árbor, para o 260, Victor em Serra. Quilo Serra Lima, autorizado a decolar com pistão 7, ventou no 30 graus, 099. Gente, complete a aproximação, chame 12 no 8, decimal 95. 295, obrigado, uma boa. Boa. Mandou muito boa, 63, 12, chame. Quilo Serra Lima, decolar 12, chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, aqui do Serra Lima. O Serra 63, 12, QNH 10, 17, continua aproximação, aguardando autorização. 617, continua aguardando, 63, 12. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar, subo nível 180, saída Arbor 1. Gente, acendendo 180, Arbor 1, aqui do Serra Lima. Oceano 6312, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 099. Completo pouso, pistão 0, Oceano 6312. 63312, no solo, zona 6, libere à direita via Foxtrot, chame solo, 121, decimal 9. Foxtrot, chama 119, 63312, chame. Tá, 3304, deixa o controle Salvador, sua identificação. Vê se mantém a 4.000 pés, ajuste 1.0.1.7, chegada bom. 4.000.1.7, chegada bom, tá, 3304, deixa o controle. Vitor, Índia, Serra, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterno 28 decimal 8. 260288, obrigado, bom dia. Lê. Bola 372, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 109. Alinha e decola no 0, bola 372. A 372, decolados 20, chame agora o controle, 120, decimal 8. Controle 208, gol 372, gol. Salvador, gol 372, decolamos 350. Gol 372, contato radar, suba ao nível 370, saída PUCA. PUCA 370, 372. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, chame Centro Recife, em 125.1, alterna 1, correção, 126.0, alterna 128.8. 260, 1288, obrigado. Passaria do 9801, pode esperar pronto. Passaria do 9801, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Alinha e decola, 9801, decolada 285, chame agora o controle 120.8. 0802, 9801. E passaria do 9801. Dedo 9801, contato radar, suba via saída Arbo 1 no nível 180. Via Arbo 1 180, 9801.